Ao Diego Meirelles, ao pessoal, ao Vanderlei, um abraço para você. Também aqui marcando presença, o pessoal que estão nas dependências da Capim FM lá fora. Agradecer o pessoal. Deixa eu ver aqui o pessoal, o Beto agora que está aqui, o Beto do pessoal, tem o que falar, o pessoal manda. É isso que eu estou dizendo, fica complicado. Aqui está boa tarde, Marcos, boa tarde, Narciso. Boa tarde, Beto, de Mãe Santa. Boa tarde, a Jair da Farmácia. Uma boa entrevista que o pessoal está fazendo do nosso amigo Jair. Eles estão aqui, um pessoal que estava em Morro Agudo, São Paulo. Quem é, Beto? Em Morro Agudo, São Paulo, ADN, né? Então tá aí, o camarada. Parabenizando o Jair pela entrevista, tá de parabéns. Tá aí o pessoal, mandar um grande abraço para todos vocês. O bom hoje, eu digo sempre, que da nossa Capim FM, é essa coisa. Tem muita gente que vai embora para São Paulo, quando tem aqui a entrevista, tá vindo, assistindo e se atualizando do que está acontecendo aqui no nosso município. Nosso parabéns para Capim também. Eu já aí o grupo aqui de Capim. Pois é. Fazer o quê? São co-irmãs. São co-irmãs. Abraçar ao meu amigo Zainaldo também, agradecer a vocês. E é exatamente essa transparência. Eu é que agradeço a vocês, porque a gente sempre traz essa transparência. A gente sabe o disse-me-disse das pessoas, né? Mas, e digo até vocês que hoje estão aqui presentes. Na verdade, o Capim Sem Censura, hoje teve uns amigos nossos da Rádio Tabajara aqui também, e a gente fica muito grato. Quando a gente chega, traz o pessoal, apresenta, mostra como é que funciona a Capim FM, e o pessoal sai parabenizando, sai assim, levando essa imagem legal, que eu acho interessante. Eu tô, não acredito com uma rádio dessa aqui em Capim, não. Dá a impressão que Capim não merecia a Capim FM. Havia. Então quero parabenizar. E quando vocês aceitam, vocês trazem também essa transparência que a gente prega aqui. Porque a gente diz sempre aqui, ninguém, pode ter certeza, gente, você sabe disso, vocês, que a gente tem os nossos bastidores, né? O Zé Inal, todos vocês que a gente convive, a gente não vai permitir jamais que a bancada do Capim Sem Censura vá servir de palanque para quem quer que seja. Porque isso aqui ficaria ruim. Claro que um acha, porque tem uma coisa, foi isso, mas não até. Mas servir de palanque não vai servir para ninguém, pode ter certeza, e a gente vai sempre dar o apoio e deixar aqui para a população poder fazer o currículo que a gente tanto fala. A Ney está dizendo o seguinte, está dizendo que tu vai vir por aqui, ó, para dançar um forró, meu amigo, lá em Campina Grande, olha aí. Abraçar aí o pessoal, um grande abraço para a Ney, Zainaldo, Jair, leva o nosso abraço à dona Julieta também, que sempre nos recebe tão bem. Quando a gente é convidado para tomar um cafezinho lá, viu, Beto? Mas fazer o quê? Tá aí, então. Dá uma boa tarde a você, ouvinte, e você, telespectador, e dizer que amanhã, no Encontro dos Ponteiros, estaremos de volta com mais um jornalístico Capim Sem Censura, aqui pela sua Capim FM 107,9, a voz da princesa. Você acabou de ouvir o seu programa diário, Capim Sem Censura. Estaremos juntos no próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal, defendendo a população. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Hoje é o seu dia, felicidades mil, saúde. Não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscar, de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu vem mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a minha voz. Não se incomode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruê, de cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de ruê. Eu sou água de enxurrada, chuva forte, trovoada e outro igual tá pra nascer. Ô fi, quando eu nasci minha mãe me cobriu de oração. Deus me abençoou. Meu corpo é fechado, fi. Obrigado, meu Deus. Meu olho de cururu, fi. Puxa meu avião não, fi. Você está ouvindo Rádio Comunitária Capim FM 107,9. Estúdios, Rua Projetada Sem Número, Centro de Capim, Paraíba. CEP 58.287. Capim FM, a voz da princesa. Você está ouvindo Capim FM ZYX747. Estúdios, Rua Projetada Sem Número, Centro Capim, Paraíba. Capim FM. Capim FM 107,9. É hora da hora. Hora certa. 2:34. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta na melhor. Capim FM 107,9. A voz da princesa. Baixe nosso aplicativo na Play Store. Capim FM 107,9. Capim FM, a voz da princesa. Capim FM, diretor administrativo Daniel Araújo, direção geral Marcos Gonçalves. Capim FM, a voz da princesa. Capim FM no Instagram. Arroba Rádio Capim FM 107. Acesse capimfm.com.br. Deixe sua opinião. Ouça nossa rádio e fique por dentro do que acontece no Vale. Capim FM, a rádio que fala bem de você. Ligue para Capim FM e participe. WhatsApp da Capim FM 99310-3224. 99310-3224. Rádio Capim FM no Facebook. TV Rádio Capim. Entre e faça amigos. Capim FM, a voz da princesa. Agora, você ouvinte da Capim FM, também pode nos acompanhar pelo YouTube. Acesse TV Rádio Capim FM e seja nosso telespectador. Essa é mais uma novidade da Capim FM. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Capim FM. Capim FM 107,9. A voz da princesa. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Capim FM. Capim FM 107,9. A voz da princesa. Boa tarde. 107,9. Você está ouvindo Rádio Comunitária Capim FM 107,9. Estúdios, Rua Projetada Sem Número, Centro de Capim, Paraíba. CEP 58.287. Capim FM, a voz da princesa. Acertando os ponteiros. Hora certa. 2:37. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas. No seu rádio, o melhor da música sertaneja. Sertanejo Classe A. Está no ar. Está no ar. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A. Com Fabiano Farias. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos por aqui com o Sertanejo Classe A, com você, sempre com você, trazendo muita música boa a partir de agora. Eu sou Fabiano Farias e vamos juntos hoje, dia de quarta-feira, meio de semana, 3 de maio de 2023. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Dia do Sol, Dia do Sertanejo, Dia do Pau Brasil e Dia do Parlamento e do Legislador. Eu sou Fabiano Farias e por aqui trazemos aquela super sequência de sertanejo. E de primeira vem chegando Zico e Zeca, Caboclo Magoado. Tem Página de Amigos, Chitão e Chororó e ainda Chico Amado e Xodó com João Carreiro e Capataz. Tem alguém no seu lugar? Começamos? Começamos. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A com Fabiano Farias. Fiquei triste de repente. Lembrei meu sertão amado, onde eu vivia contente. Vendi tudo que eu tinha, meu pedacinho de chão.